par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espace vert, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Olá a todas e a todos, bem-vindos ao programa Voz de Portugal até o meio-dia, das 9 às 12, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Eu sou os meus assíduos, vou estar aqui convosco com muita música, alguns fados pelo meio também, para todos aqueles que gostam de fado e não só, e também algumas dicatórias, mas na última hora do programa, depois das 11, normalmente, como sempre, todas as manhãs aqui nas ondas da Rádio Arconcelho 96.2 FM, ou então radio-arconcelho.fa, para nos ouvir em qualquer parte do mundo através da internet. Um bom dia a todos, boa quinta-feira, vamos lá começar o programa de hoje com os Irmãos Verdade, com Só Mais Um Beijo, e depois vamos já ir a Joana também, com Sozinha, e depois mais uma Paulo Gonço, Chamor Elétrico, e muita música até ao meio-dia. Então vamos lá ouvir os Irmãos Verdade e eu vou deixar a seguir. Até já. Um beijo para eu sentir que gostas de mim. Quero também te pedir, mas todo o jeito, não me deixes mais ficar longe de ti. Mais um beijo, e agora vamos ficar com a Joana que nos vai interpretar aqui sozinha. É o tema desta bonita música, e eu volto já a seguir, porque vem logo a seguir o Paulo Gomes. Até já, muito bom dia. A gente sente a sensação que a vida sempre tem. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Say the chord. Cada traço do teu rosto do teu olhar cada sombra da tua voz e cada silêncio cada gesto que tu faças meu amor sei de cor sei cada capricho teu e o que não dizes ou preferes calar deixa-me adivinhar não digas que o louco sou eu se for tanto melhor amor sei gesto que tu faças, meu amor, sei-te de cor. Sei-te de cor, cantou Paulo Gonço aqui nas ondas de Ar Conselho 96.2 FM, são 9 horas e 14 minutos e agora vamos ficar com o João Elétrico e a Marisa Liz com o Só é fogo se queimar. E logo a seguir vai vir o Bossi aí sim com Tem Calma, Relaxa. Então até já, muito bom dia. Mais uma forma de te procurar. tempo a mais, mais que um sentimento, mais que o segredo em tecido. A verdade mora léguas, faz cambalear, tem pendrados a penar. Se eu falar, talvez te negues, me chames a dançar, sinto o corpo a voar. Só é dor se for vontade me agarrar, só é fogo se queimar, só é felicidade que pode durar, só é fogo se queimar. 9:21 e acabamos de ouvir o Vocês Ficam Tem Calma, Relaxa, e agora vamos ficar com a Marisa e o Fado Loucura. É o tema deste bonito fado. E logo a seguir vamos ter os Delfins já também e muita música até ao meio-dia. Então já, até já, muito bom dia a todos. Fado Loucura, bonito fado, grande voz, como sempre, esta Marisa. E agora vamos ficar com os Delfins e a Baía de Cascais. Pois é, para ir até à Baía de Cascais até não era nada mal com o tempo que está, mas deve estar muito calor até. É melhor esperar pelas horas das gaivotas para passar um bocadinho de tempo lá naquela praia. E logo a seguir vamos ter o Siraiba também e uma pequena página publicitária. Até já.

Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. São 9 horas e 40 minutos e acabamos de ouvir aqui esta pequena página publicitária e todos os remercimentos aqui da nossa rádio para todos os patrocinadores, para todos os voluntários, para toda a gente que trabalhou e que deu uma ajuda para fazer esta grande festa, que foi um grande sucesso, claro. Passou-se bem, muito bem, e sobretudo está a bom tempo. E obrigado por terem vindo e obrigado pela participação e pela ajuda a todos vós que estiveram a ajudar. E agora vamos continuar com a música e vamos aqui ficar com o Pedro Abrunhosa já a seguir. Pode acontecer, é o tema, é o título deste tema, deste bonito tema do Pedro Abrunhosa. Logo a seguir vamos ter a Rita Redschus, que também com a verdade não sai à rua. E depois vai vir também a Raquel Tavares, Tony Carreira e muita, muita música até ao meio-dia. São, como disse, são 9 horas e 41 minutos, estamos a 19 minutos das 10 e vamos lá então continuar com esta música aqui, que é o Pedro Abrunhosa que nos vai interpretar Tudo Pode Acontecer. Então vamos lá. Capaz

Casablanca com outra vez uma música aqui escrita por o jornalista Ricardo Guedes Carvalho, toda a gente conhece. E agora vamos ficar com o Jorge F. Dança comigo até o sol nascer. Até já. Comigo até o sol nascer, cantou aqui o Joaquim. E agora vamos ficar com a Viviane. Não apagues o amor, logo a seguir vai vir o Rui Veloso com o Cavaleiro Andante. São 10 horas e 6 minutos. Apague todas as palavras, as palavras ocas à tua, que escaparam das nossas bocas, que atiramos ao ar e caíram no chão, que dissemos em vão. Apaga as palavras, não apagas o amor, deixa-o arder. Thank you. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Cavaleiro Andante com o Rui Veloso, bonita música, grande Rui Veloso também. E agora vamos ficar com a Lura e o Fifito de Funaná. Logo a seguir vamos ouvir o Chutes e Pontapés com o Amor Sem Compaixão. Então até já. papó. Na roda do menino, não tá brincando como saia. O pano do rumo, o olho na pó. Oi, oi, oi, oi. Pensei cantar esta canção para te ver sorrir. Mas amor com paixão, aqui com os Chutes e Batapés. Bonita música, bonita canção também. Mais atrás foi a Lura. E agora vamos ficar com a Teresa Salgueiro e os Madre de Deus, Haja o que Houver. Logo a seguir vai vir também o Paulo de Carvalho com uma canção dos anos 70 com Flor Sem Tempo, mas desta vez em dueto com Diogo Pissarra. Então, até já! De flor sem tempo,

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Today. I love you twice as much tomorrow. I swear to everyone and say I love you more than yesterday. You made me see the sun again before my eyes were only crying. Troubles off my way, no barricades, no shades of gray. I love you more than yesterday. Of misery, there have been times of pain and sorrow. Life was no easy game to play until the day you crossed my way. I love you more than yesterday. Today cantou aqui o Daniel Lopes e agora vamos ficar com o Camané com a Mercedes e uma Saudade. Logo a seguir vai vir o António Manuel Ribeiro com A Noite Inteira e depois vamos ter uma página publicitária e os fados e depois muitas dedicatórias até ao meio-dia. São 10 horas e 39 minutos. Uma saudade com anda sempre a ilusão. O nosso amor não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. O nosso amor não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. Sabemos qual a ânsia da chegada e nunca recordamos a partida. Trazemos na memória renegada

quinteira com o António Manuel Ribeiro e agora vamos ficar com mais uma vez com o Seraiva, com uma dança, uma música em inglês desta vez, não em português, desta vez vai ser em inglês. E depois logo a seguir vão vir os fados, porque depois vamos ter uma página publicitária, muitas dedicatórias até ao meio-dia. Então até já, muito bom dia, obrigado pela companhia. Com Two Dance Notes Oh My Flies, esta bonita música em inglês, há bocado ouvimos uma em português e agora foi esta, foi em inglês. São 10 horas e 51 minutos e vamos agora passar aos fados, para todos vós que gostam de fado, e não só para a senhora Fernanda Campos, para todos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o seu Delfim também, um grande abraço e tudo de bom, muita saúde. Para o Augusto, Silva, para o Paulo, Jorge Costa também, um abraço. Para todos vós que gostam de fado, e não só para o Sr. Mário Lopes também. Para todos, todos vós. Então, vamos ouvir aqui dois fados, e vai ser desta vez vai ser a Ana Moura, com a voz que conta a nossa história. E depois vamos ter o Carlos do Carmo, com o fado Varina, assim aqui é, fado Varina, dois bonitos fados para vós todos que estamos aí, e depois vamos ter uma página publicitária logo a seguir e muitas dedicatórias até ao meio-dia. Então até já. Música. da minha alma uma voz soma que ao longe entoa triste, um triste fado. Seduz a minha alma uma voz soma que ao longe entoa triste, um triste fado. História. Frio das noites frias e vazias, só cabe a voz que conta a nossa história. Mas nessa voz, com insulto à portuguesa, há o sal de todos nós, há ternura e há beleza. Do alto mar chega o pregão que se alastra. Têm ondas no andar quando embalam a canastra. Minha padrinha, chinelas por Lisboa, em cada esquina é o bar que se apregoa. Nas escadinhas das mais cor aos azulejos, quando apregou as sardinhas que me sabem como beijo. Os teus pregões são iguais à claridade caldeirada de canções que se entorna na cidade. Os teus pregões são iguais à claridade caldeirada de canções que se entorna na cidade. Por dois ao peito, uma luta que é honrada, a sogra a jeito, a cabeça levantada, de perna nua, com provocante altivez, descobrindo o mar da rua, que esse sim é português. São as farinas dos poemas do Cesário, a vender a ferramenta de que o mar é o operário. Minha padrinha, chinelas por Lisboa, em cada esquina é o bar que se apregoa. Nas escadinhas das mais escuras aos azulejos, quando apregoa as sardinhas que me sabem como beijos. Os teus pregões nunca mais ganham idade, versos frescos de Camões com salada de saudade. Camões com salada de saudade.

Goncalves Mécanique, SARL de Barros, Casa Isolation, JP Location et l'entreprise Électricité Générale Emilio Diaz. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado. Net Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Passam 5 minutos das 11 e acabamos de ouvir esta pequena página publicitária. Também já agora vou aproveitar para dar aqui um pequeno anúncio d'un jeune homme qui recherche un employeur au bac professionnalisation, au bac pro quoi, en mécanique. Il est véhiculé, il y a un CAP en poche, donc merci de contacter le 07 67 14 66 77 pour ce jeune homme qui cherche donc à faire un bac pro. Si vous êtes un employeur qui que vous pourrez aider ce jeune homme à faire son bac pro en mécanique, il faut contacter le 07 67 14 66 77. Voilà, merci pour le jeune homme. Et agora vamos continuar aqui com música, et vamos aqui ficar com o Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho com uma canção de 1975, logo a seguir vão vir já umas músicas, umas dedicatórias também, para todos vós até o meio-dia. Como disse, são 11 horas e 6 minutos, vamos lá então ficar com o Paulo de Carvalho e eu volto já a seguir. Até já. Nasci num país de silêncio e luto, e cresci rasteiro, meu pão era curto. Não vendi a esperança, nem pedi meu preço, de tudo que vi, nunca mais me esqueço. Fui vivendo à força de suor e fome, vi levar amigos do meu mesmo nome. Nas balas da sorte tive a minha escola, aprendi a vida na morte em Angola. Numa lua cheia saltei a fogueira, numa lua nova saltei a fronteira. Sofri um país, calei a razão, vendi minha pele em França por pão. Calaram-me a boca, cortaram-me o riso, uma estava de pé. Quando foi preciso, ai, abril, abril, ai, abril, sem medo, vesti minha farda, fardado em segredo. Ai, abril, abril, ai, abril, sem medo da raiva e da dor, do suor sem terra, desta da maior, do lucro e da guerra, das armas em flor. Nasceram razões, nasceram abraços, nasceram canções, nasceram bandeiras da cor deste sangue que temos nas veias, que temos na carne. Nasceu meu país, meu país criança, em abril, abril, tempo de mudança. Meu povo, raiz de um cravo da esperança. Foi Paulo de Carvalho com Uma Arma com Uma Flor, canção de 1975. E agora vamos ficar com a primeira dedicatória, e vai ser a Fafa de Belém, com As Nuvens, Nuvens de Lágrimas, e esta é para a Dona Teresa, que está à escuta também. Muito bom dia para ela e muitas alegrias. Logo a seguir vai vir um já para o Senhor Braga. Então até já. Sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim, você vivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você, dormindo embaixo dentro do meu foi a Fafá de Belém para a Dona Teresa. E agora vamos ficar com o Duarte, com o fado cá dentro, e esta é para o Sr. Braga. Então até já, muito bom dia. Bom dia para ele também e para todos os vossos que estão aí desse lado à escuta da Rádio Reconcebo 96.2 FM. Até já. Sempre a fugir nas ruas cheias de gente que cruza o meu caminho, nas ruas cheias de gente que cruza o meu caminho. Esse tempo anda presente, ando num tempo sozinho. Esse tempo anda presente, ando num tempo sozinho, não sabendo da verdade, nem querendo dela saber, não sabendo da verdade, nem querendo dela saber. Fica do tempo a saudade, vai-se no tempo viver. Fica do tempo a saudade, tempo viver. Se no acaso lembrar o que vivemos um dia, se no acaso lembrar o que vivemos um dia, deixa lá a não ligar. São só tristes alegria, com o Cá Dentro, bonito fato também para o Sr. Braga. E agora vamos ficar com a Amália Rodrigues, para o Sr. Luís Gonçalves ali para os lados de Leão Vale, e para a sua esposa. Uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, das leis, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco cheiro para ela durar uma existência singela. É só o morro palidinho, o caldo verde, o verdinho, é fumegar na tigela. Quatro paredes É uma casa portuguesa para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa. E agora vamos ficar com o Tony Carreira e o resto. Uma bonita música aqui em francês para a Dona Manuela. Muito bom dia para ela e muito bom dia para todos vós. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Cantou Tony Carreira para Manuela. E agora vamos aqui ficar com o Marco Paulo e esta da parte da Glória, que esteve cá ontem com vós e que vai estar para a semana com, sempre com muita música também, que dedica esta música a todos os ouvintes, todos os animadores e a todas as pessoas com problemas de saúde também. Então vamos lá ouvir o Marco Paulo e depois eu volto já a seguir com mais dedicatórias. Está já. Maravilhoso coração, maravilhoso, meu companheiro nos caminhos desta vida. Ambos sofreremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. companhia. Tu és amigo quando há dor, és confidente no amor. Quero dizer que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso. Quantas loucuras e aventuras compartimos. Recordações inesquecíveis nos ficaram. Tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso. Sou tão feliz quando te sinto a palpitar. Bendita a vida que me dás, quando eu te peço mais, ficas comigo, tu não sabes recusar. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, sensações que nossos dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso. Tu és a chama que se aria no meu peito. Para que sempre exista amor, para levá-lo ao meu cor. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Com o coração maravilhoso aqui da parte da Glória para todos os ouvintes e animadores e pessoas com problemas de saúde. E agora vamos ficar mais uma vez com o Tony Carreira. Tony Carreira que vai nos chanter Elle et moi, et c'est là, c'est pour Maryse Martin que ela écoute, como toda a semana. Bonne journée à elle et puis tout de bon, plein de bonnes choses, et surtout de la santé, surtout pour elle et pour vous tous qui sont à l'écoute. Bonne journée à vous. Et on va écouter Elle et moi de Tony Carreira pour Maryse Martin. Moi, ce sentiment d'amour vraiment. cantó Toni Carrera por Maris Martin. Y ahora vamos a escuchar Collective Métissé con A Femme Libérée. Já a seguir, e depois vai mais dedicatórias. Até já, muito bom dia. Sans jamais regretter, toujours avancer, d'un pas décidé, elle se fait remarquer, c'est une femme libérée. Les collectifs métissés com a Femme Libérée por todos vós que estão desse lado à escuta. E agora vamos ficar aqui com o fado, com o Fernando Farinha. Vamos aqui ficar com o Fernando Farinha, que nos vai interpretar o Imigrante, um bonito fado que vou dedicar a todos vós, sócios e fundadores da rádio, e o senhor Monteiro também, o Agostinho Monteiro também, muita saúde para ele. E tudo bom, que sei que gosta do senhor Fernando Farinha. E então vou dedicar este fado para ele e para todos vós que estendes aí desse lado, sócios e fundadores desta rádio. Então, muito, muito bem-aja para todos vós e obrigado pela escuta. E vamos lá então ouvir o Fernando Farinha e o Imigrante. Nele foi o imigrante, che mai. Nel faio i migranti, che te prezzi un po' che mai. Leva sogni, non sai. Speranzas che arrasano montagna. Pronto a sofrer e a vencer lá nessas terras estranhas. Pronto a sofrer e a vencer lá nessas terras estranhas. Muitos anos. São gotas de loiro caindo nas cartas que vai escrevendo. São gotas de loiro caindo nas cartas que vai escrevendo. Fernando Farinha, para todos vós que estamos aí desse lado, sócios e fundadores desta rádio e ouvintes, todos, por todos vós que dediquei este bonito fado imigrante, como nós somos todos imigrantes, então até calha mesmo bem para todos, e para o senhor Agostinho, sobretudo, o senhor Agostinho Monteiro, que está com problemas de saúde, já está melhor, parece que já está bom, nunca está bem, ainda não está bem, mas está melhor, graças a Deus. Então, muita saúde para vós todos. E vamos ouvir agora os Nénamos com o Ai Roça Roça. Este é para o amigo José, para o nosso amigo José. Também está com um problema de saúde, mas também vais arranjar em breve. E depois a seguir vai vir os Sitiados com a Vida de Marinheiro para o Luís, o barman, e para o Luís de Portese de Antear, para eles os dois. Vamos ouvir esta bonita música e depois eu volto já a seguir, que são, como disse, são 11 horas e 41 minutos, temos 19 minutos do meio-dia, ainda temos aqui meia dúzia de canções para todos vós que estão aí desse lado. Até já.

quem navegue de porto em porto, navegue de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefone para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefone para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... Marinheiro, Paulo Luís. E agora vamos focar mais uma vez com o coletivo Dancé com C'est les Vacances. Eu acho que também é bom que, para quem está de vacanças ou quem está de férias já, então há que aproveitar e dançar um pouquinho. Vá, vamos lá. coletivo 26 aqui com Célia Vacances e agora vamos ficar aqui com. Vamos aqui ficar com o Marante, a bela portuguesa aqui da parte do senhor Matos, que também esteve na festa ali, assar os grelhados com nós todos, a trabalhar ali ao calor. E para ele e para todos os portugueses, ele dedica esta bonita música. Então, até já. Sempre um forasteiro, com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar perto e abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres. Mais, vamos ficar por aqui, acabamos aqui com a bela portuguesa, com os diapasão da parte do Sr. Matos, para todos os animadores, para todos os ouvintes, para todos aqueles amigos e amigas e para todos aqueles que ajudaram a festa, porque também ele também esteve lá à volta dos frangos e dos grelhados ali todo dia, dois dias seguidos, que é um muito trabalho para nós todos, foi fantástico, mas dá muito trabalho, claro. E ele dedica esta música a todos vós e a todos os que ajudaram, e para toda a rádio, e para todos os ouvintes e para todos os animadores. Então vamos terminar aqui com esta, terminamos com esta música e agora vou-vos deixar com a RDP Internacional, com as notícias de Portugal e do mundo. E eu voltarei para a semana com mais vozes, mais músicas, mais fados, tudo cá de bom, mais dedicatórias também. Então até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes. E até para a semana, muito bom dia. Boa quinta-feira e bom fim de semana. Com o fim de semana à porta já está aí. E amanhã vai estar cá o Lourenço com vós também. Até lá, um grande abraço, sejam felizes, até para a semana. Horas da manhã em Portugal.